Acho melhor dar um vape, gata. Beija minha boca, depois faz fumaça. Abastecido combo de siroque, abastecido de esquema, bem longe dos problemas. Ei, ela gosta que eu sei, sou o cara errado pra ela. Mas ela gosta que eu sei, mesmo errado eu sou certo pra ela. Acho melhor dar o vape, gata. Beija minha boca, depois faz fumaça. Abastecido combo de siroque, abastecido de esquema, bem longe dos problemas. Ei, ela gosta que eu sei, sou o cara errado pra ela. Mas ela gosta que eu sei, mesmo errado eu sou certo pra ela. Vem pro meu mundo, menina, que tu vai gostar do lazer. Quem que comanda a matina? Vem que te ensino, bebê. Às vezes sei que a carne é fraca, mas tô pra bagaça. E o meu desande é a solução. Curte fazer fumaça, vizinho xaropada nada. O meu desande é minha solução. Então segura sua emoção agora. Tu só me conhece há poucas horas. E se apaixonar vai ser fora. Devagar na curva se não roda. Yeah, yeah, yeah, yeah. Gosto de viver o meu agora. Nunca tive hora pra ir embora. E se por acaso foi embora, frevo continua na minha chola. Yeah, acho yeah, melhor yeah, dar um vape, gata. Beija minha boca, depois faz fumaça. Abastecido combo de siroque, abastecido de esquema, bem longe dos problemas. Ei, ela gosta que eu sei, sou o cara errado pra ela. Mas ela gosta que eu sei, mesmo errado eu sou certo pra ela. Ela gosta que eu sei, sou o cara errado pra ela. Mas ela gosta que eu sei, mesmo errado eu sou certo pra ela. Shake it down, let it remix.